Tenho que ficar atento, ó meu Senhor, à luz que vais me dar. Tenho que ficar atento, ó meu Senhor, à luz que vais me dar. Para bem merecer o seu amor aqui neste lugar. Para bem merecer o seu amor aqui neste lugar. No mundo de ilusão não tem perdão, ninguém quer se perdoar. No mundo de ilusão não tem perdão, ninguém quer se perdoar. Mas vem interceder, ó meu Senhor, para a guerra acabar. Mas vem interceder, ó meu Senhor, para a guerra acabar. Quero viver em paz e com amor, aprender a perdoar. Quero viver em paz e com amor, aprender a perdoar. Sempre agradecendo ao meu Senhor. Sempre agradecendo o seu amor, para bem me formar. Sempre agradecendo o seu amor, para bem me formar.